Romeu 26, décima 85, Romeu 250. Colônia 356, cancelada as instruções de velocidade e atitude, lista para 2.3, está autorizado o procedimento, reporta estabilizado. 2.3, reportando estabilizado. Passa 3 de close, 3 mexe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2-0-8, obrigado. Salvador Azul 4463, decola. 463, contato radar no decolagem, saída Coral 1 Bravo, nível 180. 180, Coral 1 Bravo Azul 4. 463. Ana 356, eu chamo o PR, no 8 do sinal 95. 895, muito obrigado. Salvador, boa tarde, eu vou chamar 6356. Pode chamar 6356, pode utilizar o Concampo. Vento 100 graus com 62 de nós. Tá visual. Deixa eu fazer autorizado, por favor, chamar 6356. Fomos autorizados, agradeço. Azul 4463, eu preciso de desvios pela esquerda, a ponte se pro 200 aí por 20 milhas. Excelente, Azul 4463, livre de desvios. Começou às 4 horas, chegando 2 anos, 2 palavras. 219, obrigado. 47, veículos 47, chame 120, desmão 8, 437, cruzando 2010, na saída Arco 1, autorizado para o nível de voo 360. 3437, contato radar na decolagem, saída Arco 1, nível 360. E já cruzando 3000, autoriza para o de Arco? Autoriza Lessa. É Lessa, ok. Controle. Se você está encerrado, 5 no milho sudoeste do Verde Salvador, chama agora o controle 10 e 1 do 0 decimal 1. 0 1, 0 1, Salvador, eu vou 2067. Tá pronto, espera, tá pronto. Então, Zé. Contato radar na decolagem, saída 5-1, e de voo 3-0. Na subida, Estamos em 1, 7360, nós vamos ter que manter a proa mais 5 milhas aqui por causa de uma formação do lado direito para depois curvar. Controle de frente, 1067, 1018. Gente, eu sou a área 2583, informe o felicidade. Você vai fazer uma com isso, eu consigo tudo manter no 25? Será que eu tenho um nível na cidade? Autoridade? Vamos lá, Star Romeo Charlie for Fox Brazilian. Montanha Charlie for Fox, tipo de equipamento. 013, já se uma com a espera da Arma Jackson. Zero Matheus, autorizado em área de decolar, sistema zero. Entro na 30, na habilidade. Especialista fora, sistema zero, voo 20. Identificação chegada bom, serviço mantém 4 mil pés. Está cancelado as inscrições na posição BF, então um ajuste no 018. Gente, no 018, os líderes de inscrições, deve ser 4 mil. Autorizado pelo Golo 255. Pelo, obrigado. Bruno Salvador, a chanela 6320 transfere, descendo via Pumex e centro da 90. Chanela 320, cena da inspiração, autorizado tirada Pumex, Uno, nível de voo 050. Pumex Uno, 050, a chanela 6320. Já aprovado o carro, fechando o 320. Fone, papo, dá presente, 6320. No 255, eu devo para 250 mais. 200, 250. Região 07, visual com campo. Região 07, retornado no 771. No 7, no 7, sim, chegando a programa da Pera, quatro com visual com campo. Salvador 118 do sinal 95, e tinha levado o Fox. 7, 8, 5, até mais. Salvador 013, contato radar na decolagem, saída Arbor 1, nível 310, para as 2000 elefas. Fala, meu comandante, boa trouxia. Fala, então, fala, rota para aqui, comanda. Estou autorizado direto para o Pátio 3, posteriormente. Maravilha, vai presente direto pátio 3, vento no 50 graus com 8 mãos, chama no solo controlado. Valeu, então. Chamará o Valeu, voo 20, voo na 3. 208, controle, com viagem. Opa, obrigado. Voo 20, na 3. Voo 203, contato radar na decolagem, saída Arbor 1, transição elétrica, nível 390, via elétrica. Vou lá, Elétrico, voo 2013. Controle Salvador, boa tarde, azul 2771, sentido da Rosana. Azul 2771, contato radar estabelecido 59 milhas sobre a eixo do Salvador. Voo Bomed, para interceptar a chegada Bomed 1, reporta no controle para 10 minutos. Comete para chegar para o Médio 1, reportado ideal, azul 2771. Só arrumei para o Rumo Metiário contra ele. Ficou um 2-2, confirma. precisa só fazer um leve desvio à direita, aproximadamente pro 300. Por quantas milhas consigo? Aproximadamente 20 milhas. Sim, já cruzado 2 dias, voo 203. Muito obrigado. Controle o azul 2771 no meio da descida, está fazendo desvio à esquerda, magnética 010 por 15 milhas. Sim, se mantém o nível 020, mantém 230 mais indicado, azul 2771 para sequenciamento. Fecha o nível 080, máxima de, mantendo 2309 no 2771. No 255, reduzo para 2309. 2309, reduzo. Fechamento 320, cancelado as instruções de altitude e velocidade, desça para 3.003 e ajuste no 09. 3.003, ajuste no 09. Boa, Chanel 6320. Controle Salvador, chamado Rádio 41, informação no Veda, boa tarde. Chamei 141, na senhora identificação de chegada bom, se desse mantém o nível de voo 090, reduza para 2509. 090, 259, chegada bom, autorizada, 141. Salvador, 210, 10 dias, 10 dias, 207. Chamei 107, confirma. Estima de volta, 107. Informe o trânsito, quantas milhas, controle 141. 240, proa, 10 mil. Tem um dia cruzado 2 dias, 1107. Nada. 1107, encontra-se em algum campo? Afirmativo. Tem um Salvador, 118 do sinal 95. Eu saio de 6, 07. Ok. A gente 140, próximo 08 mais. 7, eu faço solo. Quando puder, eu te ligarei, irmão. Chama aqui, chama 320, se tiver condições, para autorizar o voador. Quando condições, vai autorizar a dona aí da presente, vai manter a proa 6320. Sim. Outro voo negócio, 2013. 2013, chama 126, 126, decimal 0. 126, 0. 155, reduz a velocidade para 2109. 2109. Livre procedimento no ponto estabilizado em chamando 320. Dança perna, informação realizada, 6320. Mas eu tô deixando uma linha direita e vou deixar o final livre pra ele aí, confiante. Ô Visão, olha aqui Visão, tô no descanso e tá na minha direita, tô na minha posição de uma hora, agora na presente. Beleza, tranquilo, bom dia, um abraço. Falou, Negão, me liga aí. Agora o 07 tá visual com a Juliana. A 3378 autorizada, né? E decolar, pista 90, vento 90 graus, unidade. Chama 320, tá confundindo com essa velocidade para esse pensamento? Afirmativo, 6320. 307, chama visual, chama o solo controlado. Tá. Certo. Vê se mantém a previsão 050, bolo 255. 250, 150. Tem 3378, tráfego 1h17, oeste, cruzando 050, descendo para 4.000, chamo 295. Alguém 2771 no controle? 2771, que consiga. Projeção de voo redonda da presença? É negativo, senhor, está mais 5 milhas na proa e tem condições de curvar direito. Sim, chamei-se para 3.000 pés e ajuste no 097. 3.000 no 097, azul 2771. Grão 955, desce para 2.000 pés, utilizado ele é com o ponto estabilizado. A 2.000, utilizado Excel no 0025. Azul 2771 no controle? Prossiga. Chama sinal salvador em 199 do sinal 8. 198, 2771. 1107, controle. Chama sinal em 199 do sinal 8. 199, 1107. Chama ali 141, 12 para 200 mais. E a velocidade? Está mantendo 210 conforme solicitado. Tem condições de incrementar a velocidade para 2309? Por mais 10 milhas somente. 20. Incremente a velocidade 2309 e informe quando iniciar a redução. Ciente, vai incrementar a redução para a redução, vai ser. 707? A resposta é 3.000 na proa 260. Gente, confirme por quantas milhas vai manter o desvio? 5 milhas, a gente tira 4.000 pés agora. Gente, o ESA 07 já passa até milhas de desvio. Não. O número 55, está estabilizado com 15? Já mantido, estabilizado. Foi o número 8 do sinal 95. Sim, foi. Deixa eu na minha 315, controle. Prossiga, minha presa. E qual é a velocidade indicada? 2.5.5. Gente, consegue reduzir para 2.0 mais? Agora, reduzindo a minha presa. Grato. Informe com o número 4 da aproximação. Deixa eu na minha presa. Gente, minha presa. Está 0.7 com a fim. Tem efetuando novo desvio? Gente, essa 07 do coração para o sequenciamento, curva, complete curva esquerda, proa 2, vamos 5. Essa 07 informa que seu limite é radial 290 Salvador. Oito. 7.9. Gente, azul 2771, vê se mantenha 3.000 pés. Autorizado ele é sequestrado da pista no zero, repete estabilizado, aguarde para prosseguir descida para 2.000 pés. Autorizado 3.000, autorizado ILS, aguardando 2.000 pés, azul 2771. Salvador 6141. Puxa 6141, acione identificação, desce para o nível 050. Qual fim de velocidade indicada? Gente, 200 mais, mantenha a proa de pelo e informe quando necessário algum desvio. Gente, mantenha a proa de pelo, depois da preparação do meu tempo. Atingir 3.000, tem referência aos usuários azul 2771. Azul 2771, desça para 2.000 pés, ajuste permanece no 018, repete estabilizado. 1.098, descendo para 2.000 pés, azul 2771. Puxamé 6141, voltou para o sequenciamento, curva à direita, proa 235. Proa 235, seu limite radial 290 Salvador. Direita 235, limite 290 Salvador, 6144. 07, curva à esquerda, proa 200. Sete redução para 1809. Só para 1809. Zero pistão, já estado. Matheus, visual agora é com 1.200 pés. Com amarelo para mim show na vertical. 30 graus. C07, configuração de tráfego, 12 horas, 7 milhas, rumo sudeste, uma TR-72, cruzando 2.500 pés em descida, com ground de 170 a 200. Essa 07, desse, mantenha 3.000 pés. Ajuste no 08. Essa 07, complete redução de velocidade para 1.709. Como que irá ultrapassar o limite do o custo do localizador e como que tomou o limite a radial 260 do escapador? Deixando 6141, desse mantenha 4 mil pés de ajuste no 08. 4.0 08 6141. Rio Anjo 2788, ponto de espera da 10. 788, a tela passagem do Boeing da Gol agora na curta, autorizando minha arma aqui para cima dela. Pode voar com o próximo final, pode passagem autorizada minha e manter 10-2788. Número 315, desce e mantém o nível 050. Desce e mantém 050, 6315. Rio 2771, confirme a velocidade indicada? Ainda 170, Sonic. Tem condições de manter 170 até próximo ao marcador externo? Afirmo. Gente.